nossa ideia, dentro de qualquer tema, é trazer para nós, individualmente, subsídios para que a gente possa mudar, que a gente possa se conhecer e, se conhecendo, a gente perceber o que a gente precisa mudar. A comunicação não violenta, já foi falado aqui alguns meses atrás, e me chamou bastante a atenção quando foi falado, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E a gente começa então a pensar em algumas questões. A gente já tinha ouvido falar em comunicação não verbal, que é aquela que é expressa sem palavras. E ela é muito mais verdadeira do que a comunicação por palavras. Porque eu posso falar alguma coisa e, pela minha expressão facial, essa expressão lá não configura o que eu estou dizendo. Então, quem está me vendo está recebendo uma outra mensagem, interpretando de forma diferente daquilo que eu estou falando. Seja pelo meu comportamento também, pelos meus gestos, enfim. A comunicação não violenta é uma comunicação que estimula a compaixão. E quando se fala em compaixão, a gente lembra lá da parábola do bom samaritano, para a gente entender o que é compaixão. Ela estimula a paciência, o respeito e a empatia. Empatia também é a gente se colocar no lugar do outro, é a gente ser tocado pelo sofrimento da outra pessoa, ter sentimento semelhante. A paciência é a gente poder, às vezes, ter a calma antes de reagir, antes de falar. É dar um tempo para pensar. E o respeito, ele engloba tanta coisa, que se a gente pensar só na questão do que é respeito, a gente já evita um monte de mal entendido ou um monte de atitudes ou palavras colocadas de forma errada. Estimula a compaixão, o respeito, a paciência e a empatia. Ela é sempre honesta e transparente. Ser honesto não significa que a gente deva falar tudo o que a gente pensa ou o que a gente vê. Porque daí a gente volta para a questão da compaixão, do respeito, da empatia. Muitas vezes a gente acha que a sinceridade, ela deve ser acima de tudo. Porém, muitas vezes, a forma como a gente coloca a tal da sinceridade, ela agride. Falando de não violência, a gente fala também de violência. Eu me acho uma pessoa que não sou violento, porque eu não saio brigando, eu não, de forma verbal mesmo, eu não saio xingando ninguém. Então, eu me considero uma pessoa que não é violenta. Porém, quando a gente começa a entrar nesse assunto, nesses conceitos, a gente percebe que a gente tem uma violência contida que se manifesta de outras maneiras. O primeiro passo é a gente reconhecer que somos seres violentos. Temos ainda muita violência guardada. Se não, quando a gente consegue se conter através das atitudes, mas a gente percebe, muitas vezes, na forma como a gente pensa. Então, quando alguma coisa acontece contrário aos meus valores ou aquilo que eu acredito, eu muitas vezes eu tenho uma postura mental agressiva, contrário às pessoas que, de repente, estão fazendo aquilo diferente do que eu penso. Essa nossa postura que a gente guarda e que a gente manifesta, ela está apoiada na nossa cultura. Porque nós aprendemos, o nosso meio, a nossa sociedade, ela muitas vezes ela nos incentiva a sermos violentos. quando nós dizemos ou ouvimos que nós não temos que levar desaforo para casa, que nós temos que colocar o nosso pensamento, nós temos que ter atitude perante as coisas, mesmo que essa atitude seja de violência. Quando a gente acredita que a gente é assaltado e se a gente conseguir pegar o bandido, a gente tem o direito de surrar ele, a gente vê isso sendo disseminado constantemente, então a gente justifica uma atitude mediante uma outra. A gente acha que está certo, a gente é estimulado a isso. A gente educa os nossos filhos para que eles tenham um cuidado, mas também que eles saibam se defender. Em várias situações da nossa vida, a gente percebe uma cultura de violência. E aí a gente, então, tem que começar a olhar de forma diferente. Então, nós aprendemos isso e é por isso que nós nos manifestamos dessa forma. Tudo aquilo que a gente foi ensinado desde pequeno está guardado dentro de nós. E se a gente não faz um trabalho de reflexão, a gente simplesmente repassa adiante. A gente reeduca os nossos filhos da mesma forma como a gente foi educado. Não significa que nós temos que olhar para os nossos pais e colocar culpa neles. Não é essa a ideia. Nós temos que reconhecer quem nós somos, o que nós fazemos, e a partir disso é que nós temos que fazer as mudanças que nós achamos necessárias. Muitas vezes nós usamos essa questão agressiva, violenta, como uma forma de nos defendermos de nós mesmos, dos nossos problemas. Então, nós nos cercamos de tantas situações que nós impedimos que as outras pessoas se aproximem de nós, nos conheçam e possam até nos auxiliar. Nós precisamos nos conhecer e, a partir daí, então, nos desarmarmos, sermos mais verdadeiros, mais transparentes, como diz ali no início. Alguns exemplos de comunicação violenta, que não é só no xingamento. O cinismo é uma forma violenta de se comunicar. A indiferença com que nós tratamos os outros. O egoísmo, porque nós estamos sempre negando a outra parte. As reações que nós temos quando nós justificamos que nós fizemos porque o outro fez de outra forma, em que então eu estou só me defendendo. Os ressentimentos, aquele que a gente ouve todos os dias, as fofocas, formas violentas de se comunicar, e a ironia, que também, em todos esses casos, a gente está menosprezando os outros. Então é uma forma de violência. Para a gente ver como essa questão ela está tão acobertada, que a gente às vezes acha que violência é só a questão física ou a questão propriamente verbal de xingamento, né? O primeiro passo seria a gente não julgar ninguém, a gente não querer dominar. Parece estranho falar em dominação, mas normalmente nas nossas relações, a cada dois, sempre tem uma disputa velada de domínio. Então, parece que nós precisamos ser aquele que manda, porque daí nós estaremos melhor, mais seguros, ao invés de compartilhamento. Quando nós nos comunicamos, e a gente volta sempre lá para dentro da nossa casa, porque lá é o nosso maior laboratório, e nós nos comunicamos, seja com o nosso marido, esposa, com nossos filhos, com termos como sempre ou nunca, sempre apontando alguma coisa que não foi bem feita ou alguma coisa que a gente não gostou, e a gente reafirma dizendo que sempre faz errado ou que nunca faz certo, nós estamos afirmando para aquela pessoa esse conceito. Na situação de filhos, quando a gente diz isso para eles, quem tem mais autoridade na vida de uma criança, senão os pais? E quando um pai fala isso, que mensagem que ele está passando para esse filho? Será que ele está ajudando a que ele se desenvolva, a que ele aprenda? Ou o contrário? É uma comunicação violenta quando a gente faz isso. A gente joga, às vezes, uma culpa muito grande para uma situação muito pequena e fala de uma forma com muita agressividade. Quando a gente pega ali o Evangelho, em cada passagem de Jesus, ele tem um ensinamento para nós de como ele se comportava diante de cada situação. E nenhuma delas a gente vai perceber uma forma de falar agressiva. Pegando aquele exemplo lá do apedrejamento de Maria Madalena, quando as pessoas foram pedir para ele, né, para que ele desse a elas o aval do que eles estavam fazendo, ele poderia ter falado a mesma coisa de uma forma agressiva, mas ele simplesmente deu o recado, deu a mensagem, colocando para eles a oportunidade de olharem o que eles estavam fazendo. Então é a forma com que a gente coloca, e o que a gente coloca é o que a gente tem dentro de nós. A gente exterioriza o que está guardado aqui dentro, aquilo que a gente vem alimentando constantemente. Observar, escutar e entender. A gente sempre fala de tempo de reação, então muitas vezes o que a gente precisa é aumentar esse tempo, para que essa reação ela não seja automática, para que a gente, nesse intervalo que a gente tem o tempo, que a gente possa repensar. De repente, não simplesmente repetir, não fazer, não apenas o que eu aprendi, mas não fazer o que eu venho fazendo constantemente, que talvez não seja a melhor maneira. Conhece-te a ti mesmo. É uma frase tão antiga e que ainda hoje ela é tão importante. Por fim, essa comunicação não violenta, ela auxilia para que a gente consiga reduzir os nossos conflitos. Grande parte dos nossos problemas da nossa vida atual são gerados nessa vida atual. Não são simplesmente, como se diz, karmas, resgates. A gente todo dia está tendo a oportunidade de fazer alguma coisa. E muitas vezes a gente está gerando ou plantando conflitos que a gente vai se deparar ali na frente. Então, reduz conflitos, fortalece a autonomia, principalmente na questão educacional, né? Na questão do que tu está passando para gerações mais novas, favorece a autonomia quando tu simplesmente não aponta o erro e massacra com palavras. Tu dá a oportunidade para que ele possa aprender e fazer certo na próxima. Aumenta a confiança, tu aproxima as pessoas de ti. Lá no início a gente falou em compaixão e empatia. Tu aproxima através do vínculo da confiança. Aprende a expressar as frustrações para poder trabalhar elas. E todos nós temos frustrações, talvez todos os dias, e a gente precisa exteriorizar para poder resolvê-las. E aprende a expor as suas necessidades para também trazer tudo para um campo além do imaginatório, para um campo real, um campo do aqui, para observar se isso realmente tem fundamento, se é verdade, e poder, através disso, buscar os auxílios necessários. Então, tem um livro, né, que fala sobre comunicação não violenta. Eu não li, mas deve ser bem interessante, porque o assunto, como eu disse, ele é importante para nos auxiliar a gente se conhecer melhor, para a gente fazer a nossa parte dentro desse nosso momento, para a gente aprender a, de repente, a ter um plantio mais saudável, já que nós estamos a todo momento plantando, nós estamos todo momento aprendendo e colocando para fora esse aprendizado. Então que a gente possa ter mais subsídio, né, para ter uma vida mais plena, uma vida mais feliz.